Está começando mais um Passando a Bola. O programa sobre a libertação de todos os animais, humanos e não humanos, da Terra. Repensando a nossa relação com os outros animais. Eu gosto de viajar, não pensa bem. Poxa, a galera diz que eu sou um pouco lento. Sexta-feira eu vou pro reggae e eu não me aguento. Chama a doida pra dançar no movimento. Chego pra ele e pergunto o seu nome. Bicho que Jones e é Maxi Crone. Eu nunca tive problema com os homens. Graças a Deus, Bob Marley e Edson Long. Salve, salve, todos João do Meio, Roda de Fogo, Cidade Universitária, aqui é Passando a Bola, transmitindo aqui da Rádio Lama. Eu sou o Barão e estou aqui na presença honrosa de Saúba, de Galego Véi, e a participação mais do que especial também de Gustavo e de Lucas. Hoje, no primeiro bloco, a gente vai falar do Santa, no segundo bloco vamos falar do Náutico, também tem as rapidinhas da semana, e no terceiro bloco vai rolar a bomba e os assuntos relacionados ao Esporte Clube do Recife. Não é isso, Saúba? Exatamente. Boa noite a todos. Boa noite, Roda de Fogo, Engenho do Meio, onde tiver a frequência da rádio pegando. E se ligar também que na internet, mais tarde, vai rolar a gravação do programa. Falar um pouco do Santa Cruz, como você anunciou. A gente até tinha comentado no outro programa que a gente fez dessa saída. Da saída ou não de Vita ser benéfica para o time do Santa Cruz. E o que aconteceu foi que realmente o técnico... saiu e quem entrou no lugar foi o Sérgio Guedes. Visconde Sarugosa. Um apelido carinhoso que ele ganhou na vinda a Pernambuco. Não sei se realmente era necessário, mas a relação do treinador com a torcida estava realmente já desgastada. E com o Sérgio Guedes também veio o Sandro Barbosa. Você, galera, como torcedor do Santa Cruz, vê Sandro Barbosa voltando agora depois das coisas que ele falou ao sair quando era técnico. Só uma polêmicazinha para abrir o programa. Boa noite a todos e a todas aí do Rádio do Fogo e de todo o sistema solar que está na Rádio Lama, porque também passa no portal do Senado.org, ao vivo, como sempre foi, sempre será, a programação da bola. Em relação à vinda de Sérgio Guedes, a vinda de Sandro, eu acho que você tem que dar dinheiro a ele para poder ele voltar, viu? Porque... Porque se sabe, você deve dar 2 meses de salário para os jogadores e 6 meses aos funcionários. Fora que desses 6 meses ainda tem uns 10 de, tipo, para quem trabalha mais de 20 anos no Santa Cruz, só está levando 10 meses de salário atrasados. E eu acredito que passando também, o Santa Cruz estava devendo dinheiro e foi uma mão lá na outra, né? Chamou o Sandro para poder ver se colocava na casa, porque os jogadores gostavam de Sandro. Ele saiu um pouco magoado, falando algumas coisas da Cruz, de dinheiro. A torcida que expulsou ele, não estava com paciência mais e tal. E segundo ele, tem grandes contribuições aí para o clube. Mas tá voltando aí, eu acho que ele é. Já foi jogador, sabe, entendeu do que o jogador está dizendo. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à saída de Vica. Vocês acham que ele saiu de maneira precipitada até o ponto que os resultados do Santa, tanto em relação ao Pernambucano, foi por conta dessa saída precipitada, deveria pelo menos acabar o campeonato, aí se mostrou um pouco desastroso. Concordo plenamente. E o time já vinha abalado por conta das seguidas derrotas para o Sport e a eliminação no campeonato pernambucano e na Copa do Nordeste. Só que num jogo decisivo, a diretoria, no meu ver, poderia combinar com o Vica de esperar o anúncio da notícia para depois do jogo do Salgueiro. Porque o time realmente não teve brilho nenhum em campo. Chegou a conseguir um empate, mas aí o Salgueiro logo em seguida respondeu com o gol de Fabrício Ceará. O time estava perdido e o Renatinho, ao sair de campo, falou que realmente o ânimo da equipe não estava lá, essas coisas. Então demonstra a, faltou um diálogo maior entre clube, diretoria e os próprios jogadores, porque essa saída poderia já ser anunciada como para os jogadores e o elenco, sei lá, dedicado à vitória, à classificação, ao treinador que já está saindo e que foi campeão nacional pela Série C, um título importantíssimo na história. Pois é, em relação ao jogo, obviamente que era melhor que Viga tivesse segurado a partida contra o Salgueiro. Mesmo assim, o técnico interino que assumiu foi a Thaís Barbosa, não tem nenhuma experiência para ser técnico e tal. Entrou com a escalação que não foi treinada em momento algum. Mexeu errado. E acabou que perdeu. Porque se entrasse um gringo, que é o auxiliar técnico do Santa Cruz, Ruben Funenbach, gringo. Poderia ter esse futebol feito. Ele tem um técnico da base e tal, que entende mais futebol e entende mais de treinar jogador aí, time. É, falar um pouco do jogo de sábado, né? Santa Cruz no primeiro tempo escapou de ter sofrido um gol. Thiago Cardoso teve umas duas boas defesas. O Santa Cruz mostrou mais uma vez que a defesa realmente não está acertada. Os laterais são desastrosos. Zeca foi desastroso no jogo contra a Portuguesa. Renan Fonseca e Everton Senna não se entendem. A gente está falando aqui de um novo zagueiro, um zagueiro que bota o olho na casa, é preciso. É, Sorriso e Raul no meio campo não fortalece em nada a marcação. Ele não vem criando, ou seja, estão sendo quase que uma peça nula em campo. A Portuguesa, ela deu placar com o Rudinei, volante que tava, volante de posição de origem, mas que foi bem à frente no jogo. A Lusa abriu placar, o Santa Cruz com Carlos Alberto muito bem no jogo, diga-se de passar. Uma raridade, né? É, isso. Depois dessa ausência dele no jogo, porque ele realmente admitiu problemas pessoais, viajou para São Paulo, etc. Estava meio abalado com a perda do ponto na semifinal. Entrou e jogou muito bem. Destoou do time, realmente. Foi o melhor em campo. As duas principais jogadas. E o gol saiu. Não sei se foi um bate-rebate. Foi uma jogada mais ou menos bem arquitetada pelo time. Sobrou para Cacerrato. Carlos Alberto deu um leve toque para o Cacerrato. Daquele jeito dele, dominou de um lado, a bola quicando, bateu de esquerda e entrou. É isso, foi um bom resultado para essa transição de sair do treinador. E também pensando que a Portuguesa sempre luta pelo acesso, né? Historicamente sempre ficou se lembrando da Série A e Série B. Então lembrando também que com esse duelo da justiça, esse último jogo da Portuguesa na Série A não passou nem dos 17 minutos, se não me engano, do primeiro tempo, contra o Joinville, que chegou à ação judicial e fez com que a Portuguesa saísse de campo. O técnico Argel, ele não queria que saísse de campo, mas acabou que a diretoria deu uma ordem e etc. O time está um pouco desestruturado. Agora que baixou a poeira, que realmente a Portuguesa decidiu que não vai mais entrar em liminares e etc. e vai jogar a Série B, talvez o time se concentre mais na competição. Mas mesmo assim, eu vi que o nível do time da Portuguesa não é lá essas coisas. Eu acredito há outros anos que com certeza. De qualquer forma, muito cedo. Você tem que jogar sexta-feira contra o Paraná na Ronda, às 21 horas. E vem para o jogo e farei a resenha aqui na segunda-feira que vem, contando aos ouvintes, as ouvintes, como foi a partida. Qual a expectativa, galera, para esse jogo aí? Santa Cruz e Paraná. O Paraná que ganhou fora de casa, Sampaio Correia, e perdeu dentro de casa, se não me engano, foi pro próprio Joinville, 3-2. Jael fez dois gols para o Joinville. Jael cruel. É, rodou no mundo. Outra coisa também é que quando a Herta Doce foi pro Salgueiro, ficando na quarta posição, ele supostamente perdeu a vaga no Campeonato Nordeste, mas a possibilidade de reversão. É, a Liga do Nordeste está para voltar sobre a entrada dos times do Maranhão e do Piauí na Copa do Nordeste, que eu acho super justa. Todo mundo acha, é unanimidade, que o Maranhão e o Piauí participam da Copa do Nordeste e vem dando certo, né? Caso a Liga do Nordeste aprove a entrada de quatro clubes, dois do Maranhão e dois do Piauí, o Santa Cruz seria essa terceira vaga do estado de Pernambuco, até porque com o novo regulamento, campeão da edição anterior teria vaga garantida na outra. Porque, por exemplo, o Campinense foi campeão em 2013, mas não jogou a Copa do Nordeste em 2014, né? Que é um tanto justo, né? Falar uma expectativa um pouco pro jogo e tal, o que é que tu O que eu estava achando? Eu acredito que o Santa Cruz, nesse jogo em casa, deve valer o mando de campo. Mesmo que não jogue bem, mas tente sair com a vitória, porque fora de casa, e a Série B há alguns anos já está sendo bastante equilibrada, e as vitórias dentro de casa fazem toda a diferença. E o Paraná também, desde alguns anos também, o Paraná vem com problemas financeiros, e isso dificulta bastante numa competição longa, que é de pontos corridos. Existe a possibilidade também de... o meio campista que foi contratado junto ao Salgueiro do Alves, no terceiro Pires. Janeiro Pires já estrear como terceiro no meio campo, e o Sérgio Guedes já apontando como o Carlos Alberto, o Carlos Alberto Raul ir à frente, com o Danilo Pires, Luciano Sorriso e Sandro Manuel, ou seja, tipo 4-2-1, tipo, o Danilo Pires fazendo o meio termo, atacando e voltando, já que ele é novo, teve 3 anos, né? Ah, espera pra ver qual vai ser o resultado, mas eu sair com a vitória. Eu queria muito que ele estreasse também, o Danilo Pires. É, e talvez Raul seja sacado do time. É, pra se aguentar, né? Então, vamos encerrando agora o primeiro bloco, lembrar que existe uma página no Facebook chamada Passando a Bola, e lá é o nosso principal canal de comunicação com os ouvintes. Então, quem se interessa no programa, tiver alguma sugestão, pode acessar lá. Quer apresentar a banda não, Lucas? Vai rolar agora, DJ da Malásia, diretamente de Maceió, Alagoas, a música chamada Nena, a nossa grande musa. No próximo bloco, vamos falar do Náutico. Nena, nena, pare de fazer cena, nena, pare com tanta violência, nena. Fazer cena, nena, pare com tanta violência, nena. O velho quer voar inteiro, quebra as garrafas de pinto, derruba o meu espelhinho de boi e me manda. Thank you. Salve, estamos de volta nessa noite que começou chuvosa e promete ser bastante abafada. Nesse segundo bloco a gente vai falar do Náutico e no seu final teremos as rapidinhas da semana. O Náutico ganhou 2-0 do Vila Nova com grande destaque para Careca, não é isso? Voltando de contusão e já foi pintado aí pela mídia como novo ídolo, essa mídia apressada e sensacionalista que temos aqui em Pernambuco. O Náutico, sobre o jogo em si, o Náutico, tanto no primeiro tempo, ele se impôs e tal. Entrou pra ganhar, realmente, e o Vila Nova assustou o Náutico de alguma maneira, da metade do segundo tempo pro final e tal. E mesmo assim não conseguiu. O Rony Caraca fez 2 gols, um no primeiro tempo, outro no segundo. O Náutico ganhou de um time que está esfacelado, apesar de ter um treinador vem fazer bons trabalhos, que é o Sidney Moraes. O Vila Nova foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Goiano, né, nesse ano, pela primeira vez na sua história. Então, eu acho que o Náutico fez o dever de casa e era para ter ganho e ganhou. Né? Uma pena, uma lástima para as 3 mil pessoas, né, que foram para a Arena, né, somente. Então, esse negócio do público na Arena está sendo um grande problema, diferentemente quando era nos Afluzes. Enfim, fala um pouco do jogo, realmente. Mais ou menos essa visão que eu tive. O Náutico teve mais volume de jogo, chegou muito mais, com muito mais perigo. Destaque para D na marcação, que tem se achado como primeiro volante, liberando um pouco mais ele, Carlos. Marinho também tem sido a grande força ofensiva do time, colocou até uma bola na trave, mais uma vez. Colocou uma bola na trave já com o Pernambucano, contra o jogo do Sport. Colocou outra bola na trave contra o Vila Nova. E ele era também uma coisa, parece que ele passou uma experiência no Vila Nova. Ele também criava, mas acabava que não fazia gol. Mas o Marinho, eu acredito que vai ser um dos grandes nomes desse time do Náutico, porque é jovem, mostra habilidade e ousadia em partir para cima do lance. O Náutico está na descolocação, né? Está sendo colocado, ainda não tem gol. Enfrentou dois times diretamente fracos, né? Tipo, que não voltam muito para não voltar pelo acesso, que é o Vila Nova e o Bragantino. O Bragantino que ganhou do Avaí, fora de casa, mas o Avaí também está muito mal. O Avaí disputou o Campeonato da Morte lá, para o rebaixamento, a permanência lá em Santa Catarina. Isso. Rodrigo Careca, como o Barão aqui já falou. E o São Bento, né? Isso. São Bento ou São Bernardo? São Bernardo. Isso. Então, mostrou um futebol que o Marcelinho, em várias oportunidades, não conseguiu. Fez 2 gols e parece ter se apontado realmente como uma grande esperança de gol, já que o Náutico, de tantas histórias de grandes artilheiros nesses últimos anos, Cook, Chiesa, Costa, etc., parou de ter esse atacante, esse camisa 9, Careca reacendo essa esperança no torcedor do Náutico. O Vila Nova não ofereceu tanto perigo assim. O Vila Nova, quando chegava mais de chute fora da área, mas uma coisa desorganizada, o Sidney Moraes vai ter muito trabalho. Náutico que no sábado vai enfrentar o Ceará. Lá no Castelão. O Ceará que vem do 3-0 para o América Mineiro, exatamente. O que esperar do Náutico? Antes disso ele... esse jogo contra a América do Natal seria dia 7, é isso? Deixa eu confirmar aqui. Dia 6 de maio, na terça-feira, América do Natal e Náutico. Terça-feira que vem, assim. O Náutico pegou a domingo, porque a América do Natal, apesar de ter perdido o último jogo, tá vindo bem, tá na disputa aí do título do Campeonato Potiguar. E, né? O Oliveira Canindé, que já há uns 3 anos vem fazendo bons trabalhos aí pelo Nordeste. Mas também não tá sendo enfrentado como bicho de 7 cabeças, não. O Náutico pode conseguir bons resultados em cima do América do Natal. E acredito também que, atrás do Ceará, tem um bom time organizado, mostrou isso na Copa do Nordeste. Pelo futebol que o Náutico tá mostrando, essa questão de explorar contra-ataques e etc. Sei não se o Náutico não pode, no mínimo, meter um golzinho lá no Castelão. Não sei se vai sair com um resultado positivo, mas com o Ceará, né? O time pode encaixar. Pode encaixar o contra-ataque, a defesa segurar as pontas lá atrás e sair com um bom resultado. Um empate seria ótimo resultado pro Náutico, por exemplo. Uma um alerta aí ligado pro Vasco, né? Que empatou o primeiro jogo e perdeu fora de casa 2-1 para o Luverdense. Tá aí beirando a 16ª colocação. Todo mundo sabe que no Vasco tá um, vai ser, não vai ser rebaixado, não, mas normalmente time de maior expressão quando vem pra Série B já vem, né? E o Vasco aí perdeu e vai enfrentar o Atlético Goianiense, que é campeão goiano, né? Aí vai ver muito isso na Série B, time ganhando, time perdendo em casa, time ganhando fora, essa um nivelamento interessante na Série B. Vai fazer a errata do programa passado que nosso querido Cícero puxou nosso isso, com certeza, com certeza. Houve um ouvinte. Tarcísio, me esqueci o sobrenome dele. Tarcísio do Cordeiro, que falou uma coisa que a gente, depois de conversar, concordou com certeza. Disse que estava percebendo um certo descaso da nossa parte em relação ao time do Náutico, porque em informações básicas estávamos errando, cometendo pequenos equívocos. Por exemplo, o gol marcado, etc. A gente deveria ter prestado mais atenção. E isso a gente está fazendo nesse programa. Procuramos ver o jogo, procuramos ver os melhores momentos, procuramos sacar realmente o jogo do Náutico para ter essa buscar uma completude, seja do Santa Cruz, seja do Náutico, seja do Sport, em todos os assuntos que a gente tratar aqui, a gente vai querer passar da melhor maneira possível para que você que está ouvindo absorva a notícia e. Arrasou. E que é bom também. A gente insistia muito nisso de ouvinte mandar para a página do Passo na Bola, críticas e etc, e elogios e esculhambação. Ótimo, ótimo que o Tarcísio fez isso e que mais pessoas façam isso, seja numa crítica. E ele demonstrou isso, que foi uma crítica construtiva, salientando para que a gente não entre nessa coisa de rádios comerciais e etc. É isso que a gente tenta fazer aqui no programa. Então, muito obrigado, Tarcísio. É sempre bom ouvir opiniões de fora e continue ouvindo, passando a bola e interagindo com a gente. Não só com crítica, mas também com música, com ideia de pauta para a gente tratar aqui de assuntos que você queira ouvir por aí afora. Vamos inverter agora a prioridade. Talvez estivéssemos mais preocupados em falar mal do Náutico do que informar sobre o Náutico. Talvez ainda falemos mal do Náutico, mas esteja em segundo plano. A pilha de 10 anos sem título machuca realmente. Mas é isso, o Náutico. E outra, tá cinzo, veja só. O Náutico perdeu o título, mais uma vez, realmente, 10 anos sem ganhar o título, isso é verdade. Mas para o time que veio todo desmantelado de 2013 e com pouco dinheiro que tá tendo por causa de gastos passados da diretoria. Sem falar que tá na arena. Sem falar que tá numa arena, uma tremenda bobagem que a diretoria do Náutico fez, o Náutico chegou muito longe e mostrou capacidade, porque, querendo ou não, criou no jogo contra a Arena, buscou o jogo. Então teve brilho e será essencial essa vontade de seguir jogando bem, mostrando ser um time competitivo no mínimo. Com certeza, capacidade e fatalidade, porque mais uma vez. Mas vamos seguir em frente. Não, vamos seguir em frente só um pouquinho para o Náutico aqui, rapidinho. Até porque o Náutico é a terceira maior torcida do estádio. É muita gracinha, tá vendo? É por isso que o ouvinte fica falando essas coisas. Não, então, só o caso, não é uma coisa extra-campo. Eu ouvindo o jogo do Náutico, teve um desencontro de informações. Marcos Vinícius não foi nem relacionado, ele e o Giovani. Perguntaram para o Luiz Surubi. Marcos Vinícius e Giovani não foram nem relacionados. Ok. Perguntados. Vamos prestar atenção, galera. Perguntado para o CB porque ele não estava nem relacionado, falou que era opção do treinador. Perguntado para a Lisca, ele disse que o jogador estava para ser negociado hoje ou amanhã, no caso, domingo ou segunda. A meu ver, se comissão técnica e diretoria não estão se entendendo, nem que seja no discurso, algo está errado. Teve um destempero do Lisca sábado, ou foi na sexta-feira, numa pergunta de um repórter de uma rádio dessas, aí, que eu não vou citar o nome com certeza. Ele foi destemperado, ele falou que estava sendo orientado por A ou B, etc. Não foi uma pergunta para ser exaltado dessa forma, mas talvez o clima entre comissão e diretoria não esteja tão bom no Náutico. É só uma hipótese, porque o treinador falando uma coisa e o diretor de futebol falando outra, dá margem para você cogitar inúmeras possibilidades. Então é importante também ter essa sintonia entre todos os âmbitos do clube para o Náutico não se perder mais uma vez e ser aperreio para lutar contra o rebaixamento, que o Náutico Série C realmente seria mais uma vez inversor. Dois rebaixamentos seguidos para qualquer time é prejuízo. O Santinha aqui provou isso. Beleza, esse aí foi o resumo do Náutico da rodada. Vamos para as rapidinhas da semana. Vamos lá para as rapidinhas da semana. A primeira é a seguinte: o renomado Petralha, presidente do Atlético Paranaense, acusou Paulo Baier, o lateral veterano, o maior artilheiro de competição de pontos corridos aqui no Brasil, de agenciar jogadores enquanto era jogador do clube. Aí ele fica falando isso, aí todo mundo sabe que é, dirigente tem jogador, todo mundo sabe que técnico tem o eco jogador, que pra onde vai leva o jogador junto e recebe um toco. Petralha falou nenhuma novidade em relação ao jogador, à diretoria e ao mundo puro do futebol. É, como se Petralha fosse um amor de pessoa, né? Um anjo. Como se o Ronaldo Bola também não estivesse agenciando A ou B quando jogava no Corinthians. Enfim. Fluminense anuncia rompimento com organizadas. Tem mais organizada o Fluminense? Oxi, todo clube grande tem mais organizado. É mais importante. O Santa Cruz do Náutico tem mais organizado. Acho, o Fluminense tem que é Young Fu. Acho que ele rompeu com a Young Fu e não com a barra, que existe uma barra brava do Fluminense. É que deve ser da galera lá dentro mesmo. É, ideia é lá de dentro, geralmente barras aqui no Brasil são. Paia. Paias. Não sei por que rompeu organizado. Não, rompeu, assim, não sei por que rompeu, porque deu uma reverberação muito grande. Fred chegou todo choroso, falando de. É, lógico, logicamente, a gente já falou aqui sobre essa coisa de violência das torcidas organizadas e etc. Mas o Fred veio como um portador da paz, quase um Nando Cordel no Rio de Janeiro. É, então, toda essa reverberação do nosso camisa 9 da seleção. Nosso não, né? O camisa 9 da seleção brasileira, que é terrível, nunca estivemos tão mal de centroavante. Falou, capitão, etc. Por isso que deu toda essa reverberação e fez com que a diretoria do Fluminense rompesse com as organizadas. A reverberação de um jogador famoso ser contra isso daí. Essa da CBF aqui é uma palhaçada, porque. Nunca tem disputa pela presidência da CBF, é sempre jogo de cartas marcadas. Aí Del Nero é eleito presidente da CBF com 44 votos de 47, dois foram nulos. O Rio Grande do Sul e o Paraná se absteve. Tá meio confuso aqui essa rapidinha, mas enfim, Del Nero era o candidato único da CBF, já tinha sido apontado por todos como sucessor de Marim. Presidente do Rio Grande do Sul e do Paraná, eles votaram nulo. E o presidente de Santa Catarina, que é o presidente do Figueirense, ele se absteve porque não se sentiu confortável. Lembrando que essa... Vou falar agora. Lembrando que essa eleição, que não é uma eleição, é só uma passagem de cargo para outro cidadão, foi naquela que o Icasa colocou a liminar para tentar tirar a vaga do Figueirense. Então, mais uma vez, é jogueiro político, é interesse próprio, particular, dessa podridão toda do futebol. É. O que falar mais sobre a CBF? É, tá complicado isso aí. Palmeiras anuncia a contratação de Henrique da Portuguesa e pode perder, acho que já perdeu, né? Kardec pro São Paulo. É, tipo, Henrique fez um bom campeonato paulista, um destaque há um tempo, não sei se vai suprir o Kardec, e o Kardec não é jogador todo pelo valor que foi comprado, não. O Kardec oscilou demais na carreira. É um jogador inteligente, mas não vale essas coisas ainda, não. Muricy encheu a bola dele, agora lamentável. No centenário do clube, você perdeu um dos principais jogadores. É complicado. Ele nunca perdeu aquela fábrica de leite que, da Itália, que nunca mais fez nada na. Exatamente. Agora a gente vai escutar mais uma frase de teu racista e classista de um presidente do São Paulo, que é uma coisa recorrente, né? Sempre que o dirigente do São Paulo abre a boca, São Paulo, Fluminense, tudo aí tem coja. A frase vem com o teor escroto. Vamos lá. O novo presidente do clube São Paulino, que é o Carlos Aidar, justificando a intenção de contratar Kaká. Gostaria muito de ter Kaká de volta. Tem a cara do São Paulo, alfabetizado, tem todos os dentes na boca, fala bem, joga bem, faz gols, mas não tem como competir com os árabes e os chineses. Se der pra trazer, esse é um jogador que cai feito uma luva no São Paulo. Tá bom? Toma! Vez ou outra, como a Rafa falou aqui, que o dirigente de São Paulo fala essas asneiras e tal, e todo mundo sabe que foi, de certa forma, uma indireta pro Corinthians, que é o maior rival de São Paulo. Com certeza. Né, que faz muito tempo que perde também no Corinthians e tal. O Corinthians, que de 5 anos pra cá, entre aspas, tomou o lugar de São Paulo dentro da mídia nacional, digamos assim, porque 5 anos atrás o São Paulo tava ganhando tudo, ganhando muita coisa, ganhou o Mundial, Libertadores, e o Corinthians ganhou recentemente essas duas competições. Foi de teor classista, assim como você falou, que em São Paulo se tem a ideia de que todo torcedor do Corinthians ele é favorito, bandido, etc. Mesmo se for, não interessa. O que importa é torcer mesmo para um clube e tá de boa. E ele foi muito feliz de quem falou. Lamentável, lamentável. É esse mesmo presidente que, se tiver um caso de racismo, ele vai se posicionar como se fosse um defensor dos negros. E é essas contradições que a gente tem que observar direito no futebol. Que tem tudo a ver com a próxima rapidinha, que foi a notícia que tomou grande parte da discussão esportiva desse final de semana. Daniel Alves come banana arremessada pela torcida do Vídeo Real em resposta à atitude. Rapaz, essas frases estão mal elaboradas. Resposta à atitude, ponto, ponto. Vamos lá? Vamos lá. O Vídeo Real pronunciou-se a respeito e afirmou que suspenderá o torcedor definitivamente pela Madrigal. Eu queria, antes de passar a bola, passar para o Galego Velho, falar um pouco sobre isso. Porque, como o Salva acabou de dizer, esse presidente de São Paulo que soltou essa frase racista é o mesmo que vai se dizer contra o racismo. Por quê? Parece que ser contra o racismo é você ter uma atitude pacífica perante o mundo. Todo mundo é contra o racismo. E isso não é verdade. A verdade é que quem sofre o racismo tem que assumir uma postura combativa de resistência para quem é racista. E isso não acontece. Aí você vê o Luciano Huck comendo banana, a Angélica comendo banana, Neymar faz questão de aparecer com o filho dele, que é galego, comendo banana. E uma frasezinha que a gente pode também ter nossa ressalva, né? Somos todos macacos. E falar dessa generalização, dessa reverberação da mídia de pessoas que, ao meu ver, se aproveitam de um fato para se posicionar e também se dizer contra o racismo, mas, por exemplo, esse mesmo Luciano Huck, essa mesma Angélica, que pode, por exemplo, maltratar a empregada doméstica, que pode ter inúmeras na casa dela, pode ser grosseiro, pode ser desrespeitoso com as outras pessoas com que ela convive. E mesmo Luciano Huck, que um tempo desse teve seu Rolex roubado e ficou puto no Twitter. E outra coisa também, salientando que a galera falando isso, qual foi? Somos todos macacos? Então, Daniel Alves... Volta, galera! Vai, eu me compliquei, mas vamos lá. Voltando. Ele alegou, Daniel Alves, pra completar a notícia, que ele comeu a banana e que esse Alves fez bem, porque ele... Faz bem pra câimbra, e ele deu 2 assistências no jogo, não sei o quê. Eu não sei se foi legal, realmente, ele ter comida ou se ter arremessado de volta pra torcida. Porque, a grosso modo, talvez ele fosse recriminado mais por esse lado, de jogar de volta, com certeza. De lutar contra o racismo, digamos assim, de uma forma mais combativa. Violenta, porque a sociedade não é violenta. Exatamente, e a mídia tomou como discurso, né, que todo mundo é macaco, e lembrou também que no mesmo dia foi criada um dançarino aí de um programa famoso de televisão na maior... Que é quente. Que é bem quente, por exemplo. BG foi assassinado, né, que todo mundo sabe que dia após dia morrem duas e ninguém toma atitude, ninguém bota hashtag a vida mais sagrada, ninguém fica aquela apagação que no programa de Esquenta Rua de Globo, e lembrando que é justamente nesse programa que o racismo aparece de forma contundente, quando expõe negros a somente dançar, que ele é o fato exótico, que ele, se ele dançar, ele é visto de outra forma na favela, etc. Vamos botar como hashtag, estamos todos mortos, com o lance DG. Outra, não só isso, o Gustavo até lembrou a gente muito bem o caso do Sheik, que deu um selinho no amigo e ninguém se posiciona. Se pensou, hashtag damos selinhos de amigos, ou somos todos gays, ou qualquer palavra que represente isso. Então, mais uma vez, é prestar atenção nessas contradições e oportunistas que aproveitam uma situação específica para se mostrar bonzinho. É isso que é preocupante nessa coisa do mundo, na coisa da sociedade em geral. Lembrar que a chaga do racismo não é algo pacífico, não é algo apolítico, é um conflito, é uma disputa, e a postura deve ser de resistência, não de uma suposta fraternidade universal, porque isso não existe. Vamos encerrar esse bloco. Vamos lá. Esse som, próximo som, aqui da esquina, é um pedido aqui de Lucas e Gustavo, que estão visitando aqui os estúdios da Rádio Lama. O Giração da Cor do Seu Cabelo. Pra Raquel Gostosa, mais alguém? É isso, Giração da Cor do Seu Cabelo pra Raquel e pra mãe de Lucas. Vento solar e estrelas do mar, a terra azul da seu vestido, vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar, não chore não, é só poesia. Eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar, bom dia, como vai você? Só girassol, verde, vento solar, você ainda quer morar comigo? Vento solar e estrelas do mar, um girassol da cor de seu cabelo. Se eu morrer, não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de mar, é vida nua. Ainda moro nesta mesma lua, como vai você? Você vem, ou Dale, dale. Salve, aqui é a Rádio Lama 88.1. Esse é Passando a Bola, a resenha esportiva. A gente está transmitindo aí pro mundo, pelo adicionante. Estamos aí nas frequências da rádio, para a Roda de Fogo, Engenho do Meio, Estado Universitária. Confesso que estou um pouco suado depois da discussão sobre o lance de Daniel Alves, da banana e coisa e tal. E esse é o momento do terceiro bloco, o derradeiro, que a gente vai falar da bomba. Sensacional de Carlos Gardel, que a gente vai falar da bomba da semana, que seria Riquelme como a contratação do esporte. Juan Román Riquelme. Será que pode pintar? 36 anos, né? Já brincou, nunca. Uns 5, 6 anos, que não faz nada. Voltou de lesão, tem que só bate falta, já é pro Barcelona Paraíba. O Nando Gaúcho. E só faz bater falta, escanteio. Acho essa coisa, se ocorrer, que eu acho muito difícil, seria muito ruim pro time. E vai da lenda que ele daria na cara pro Neto Baiano, viu? Se Neto Baiano, ia ter pra Neto Baiano, não ia ter pra ninguém mais lá. Ia ser dedo na cara e boludo pra lá, boludo pra cá. Vamos imaginar Riquelme dentro de campo, no time do esporte. Ele entraria no lugar de Ailton. Primeiramente que o Riquelme não vai voltar pra marcar. Mesmo que ele quisesse, ele nunca voltou pra marcar. Para o time do esporte, que é um time de pegada, um time de marcação, primeiramente, seria um desastre. O extracampo, além dos altos salários, ele iria querer, por conta da história dele, por conta da contratação dele ser de peso, tem inúmeras regalias. Quais são as inúmeras regalias? Crítica nem pensar. Se ele fosse criticado, ele ia querer sair logo do time. E pelo valor que foi dito pelas pessoas na imprensa, um valor 350 mil, acredito que tem inúmeros outros jogadores que renderiam muito mais no time do esporte, que poderiam pagar esse salário ou um bem abaixo. Então, pra mim, seria uma grande besteira o time do esporte. Imagina ele lançando o Felipe Azevedo, e o Felipe Azevedo isolando a bola, como ele costuma fazer várias vezes durante o jogo. E também lembrando que... Lembrando, o Galego tá com um pouco de pano no sistema, não tá conseguindo concatenar as ideias, deu uma mexida no olho aqui. Então, o Sport, ele gastou um bom dinheiro pra trazer Chumaceiro no ano passado, assim como o Náutico trouxe dois ou três gringos aqui, e solta os três gringos, só um jogou, que foi o Oliveira, atacante, e conseguiu fazer um outro gol. Mas o Náutico é outro caso. O Sport trouxe o Chumaceiro a peso de ouro. Trouxe o Roberto Flores agora. Então, ano passado o Chumaceiro jogou 6 partidas no Sport. Jogou muitas vezes como lateral, que a gente botaria como lateral direito. Ele não tem muita estatura para lateral direita também, apesar de ser baixo, né? E esse ano trouxe o Roberto Flores e o Mesa. E nem os dois ainda se firmaram e muito menos tiveram uma continuidade dos jogos. Aí dentro do esporte, Ney Pandolfo está em Buenos Aires aqui. Ele está conversando em off, a fim de trazer algum jogador lá da Argentina, ou das redondezas ali da América Latina. Eu acho assim, Riquelme não é comprometido com o time do coração dele, né? Que é o Boca Juniors. Ia sair, ficou, não sabe se sai, se fica, já tá todo quebrado, todo emendado. O que é muito legal dele é que ele não se dava bem com o Palermo, né? Que é o maior ídolo, um dos vários ídolos da história do Boca Juniors e tal. E que quando um fazia um gol, o outro não comemorava e tal. Não era meio pra saber. Então, às vezes, Riquelme dava passe pra ele, e tipo, um agradecia o outro, etc. Tá? Era uma rixa. É uma rixa histórica. E olha que estou criticando o Riquelme, mas mesmo ele sendo um jogador que gostei muito de acompanhar a carreira dele, gosto muito de jogadores desse tipo, que é um jogador de cadência, que acelera o jogo e diminui a velocidade do jogo com passes, não é um jogador tão rápido, mas extremamente inteligente e criativo. É, outra coisa de bastidor para mostrar a personalidade de Riquelme é que uma famosa comemoração dele, que é o Topo Gigio, que ele coloca duas mãos aqui atrás da orelha. Ele fez um gol lá na Bomboneira e ficou de frente para as cabines da diretoria do Boca e fez a comemoração. Ao ser perguntado pela imprensa argentina sobre a comemoração, ele falou que foi uma homenagem a Topo Gigio, que era o desenho que o filhote dele adorava, gostava muito. Foi uma homenagem ao filho. Então mostra a personalidade dele forte, ele bate de frente mesmo. Seria uma contratação... seria arriscado, porque poderia... em questão de marketing, poderia dar muito certo, por exemplo, nunca se sabe. Mas ele não joga. Mas se ele não jogar, exatamente, o marketing vai ser por água abaixo. Então, para a gente fazer já a transição e falar do esporte, seria até um contraste, porque a direção do esporte vem acertando mais do que errando as contratações desse ano, especialmente. Sim, com certeza. Aí destruiria completamente o projeto que se tem para a equipe. Vamos falar do esporte aí, como a gente conhece. 2-1. Vamos lá, falar do jogo. Vitória em casa, importante. Mais uma vez, a gente fala aqui que vitória dentro de casa para essa competição longa é importantíssimo. Valeu, mando. O jogo foi difícil porque a Chapecoense, primeiramente, vem para marcar. E como o Sport carece, hein? Cara, é isso. Não veio para marcar porque entrou até com 2 meses. O Renan Oliveira e o Ailton. E o Richelli entrou no lugar de Páscoa, que para mim foi uma mudança interessante porque dá mais velocidade. O Páscoa caiu de rendimento realmente, porque o Páscoa ele é zagueiro. Provavelmente, contra o Brasília, na Copa do Brasil, ele vai voltar para a zaga. É uma zaga que eu gostaria de ver realmente, Duval e Páscoa, porque ele vai ganhar em velocidade e qualidade no passe. Falando do jogo, o Sport veio numa proposta de realmente ter mais volume de jogo, buscar a vitória. Renan Oliveira, mais uma vez, não foi bem. Isso prova que o Sport precisa realmente desse meio armador, que para mim não deveria ser o Riquelme. Abriu o placar com o Richelli, com o próprio Richelli. O gol do rebote, tá isso. Aí não bateu, o Richelli aproveitou o rebote. A Chapecoense empatou, não me recordo quem fez o gol. E o Ananias, com um belo chute de fora da área, fez o 2-1. Logo em seguida, né? Foi muito bom o time do Sport, que deu aquela tranquilizada. O Sport está na quinta colocação com 4 pontos, né? Mas junto com ele vem vários e tal, mas é importante aí para quem torce pro Sport e pro mundo do Sport, que todo mundo sabe que... Porque na velha história, todo mundo já fala, G12 e G8, né? Os 8 que vão disputar para não cair e os 12 que vão disputar o título, digamos assim, né? Tirando o Botafogo, o Botafogo fica no meio do caminho aí. Tirando onde com o Botafogo? De qualquer forma... Então, mas pra falar um pouco mais do time do Sport. De qualquer forma, antes da Copa do Mundo, é importante o Sport largar bem, pontuar dentro de gás. São 9 rodadas importantíssimas. Pelo menos ficar aí, nessas 9 rodadas, fica pelo menos na metade da tabela, estaria de ótimo momento pro Sport aí no começo. E esse jogo contra o Chapecoense mostrou que alguns reforços pontuais que eu digo, que entrem para ser titular, o Sport pode ter um grande acréscimo de qualidade e brigar realmente... Pelo que o diretor de futebol do Sport falou, brigar por Libertadores. Porque eu assisti Corinthians e Flamengo e realmente foi lamentável o jogo. Lamentável por ser dois times podres, de inúmeras contradições no meio do futebol, mas a qualidade técnica do jogo muito fraco, o time do Flamengo muito fraco. São os dois times da Globo, Corinthians e Flamengo. Exatamente. Então, só para fechar... sobre essa coisa do Sport, se ele realmente se reforçar bem e manter essa pegada que tiver, eu não vejo por que o Sport não ter condições de brigar por uma 7ª colocação ou algo mais. Falando um pouco do Sport e falando exatamente disso, da perspectiva de posição no campeonato, Neto Baiano, a diretoria, vem com a postura muito confiante, né? Já a análise da mídia coloca o Sport lá para baixo. Eu acho assim, acho importante o esporte ter uma postura mais ambiciosa mesmo em relação ao Campeonato Brasileiro, porque não é um time miserável em termos econômicos, assim, pode fazer campanhas melhores do que vem fazendo. Inclusive, até o comentário da ESPN apontou o esporte como uma das prováveis surpresas do campeonato, e eu acompanho o pensamento dele. Não sei, eu acho que lutar para ficar entre os 10 seria uma obrigação para um time como o Sport. É porque é o seguinte, a Série A tem jogos, muitos jogos difíceis. Por exemplo, no domingo o Sport vai enfrentar o Internacional, que foi no Beira-Rio, e foi um vacilo monstro do Internacional ter empatado esse jogo contra o Botafogo, mesmo sendo lá no Rio, porque abriu 2-0. Então o Inter vai querer essa vitória a qualquer custo, e vai ser complicado para o time do Sport. Como vai ser o ano todo. Exatamente. Eu acho que a gente pode concordar que o Sport pode fazer campanhas melhores do que vem fazendo na Série A. Oscilando muito, ficando lá embaixo, eu acho que entre os 10 seria uma razoável. Uma decepção para mim, e o Sport conquistou dois títulos em duas arenas, né, no Castelão e aqui na Arena Pernambuco, foi o público, né, de 13 mil pessoas, né, pouco mais de 13 mil pessoas no domingo, que teoricamente é a melhor dia para passar a assistir jogo, né? Fazer um apelo aí a galera pra poder mais a Ilha do Retiro, que são os últimos momentos da Ilha do Retiro, do jeito que a gente conhece, né? Exatamente. O Castelão, ao invés de pagar umas 18, 20 mil pessoas no jogo, seria dois títulos interessantes. O Sport conquistou, tá vindo com um time competitivo, tá com ânimo lá em cima, seria mais que a obrigação do seu Sport e a Ilha do Retiro. Um questionamento que eu quero fazer a vocês: o Sport se classificou pra Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro. Essa Copa do Brasil, realmente, será que o Sport tem elenco suficiente para competir em 3 torneios diferentes? Eu acho que ele poderia dar ênfase à Sul-Americana, até porque as pessoas estão aqui no estúdio, só para o ouvinte ficar sabendo, ficam vendo a minha cara aqui, por isso que eu não consigo atender meu raciocínio. Mas o Sport poderia focar a Sul-Americana, até porque deve enfrentar o Vitória na Sul-Americana, porque são confrontos de times parlamento nacional, a fase nacional, depois a internacional. E se passar do Vitória, que não tem esse time todinho, vai enfrentar um time da América Latina, América do Sul, né, que não tem o México nem o país da América Central, mas vai enfrentar times que parelhos aí, até porque são times de segunda escala, digamos assim. Lembrando também que a Sul-Americana é o campeão, ganha vaga na Libertadores e... Fora o prêmio que vai ganhando de partida em partida, o título internacional, mas essa vaga na Libertadores seria interessante. Depois de 7 anos, né, que seria de 2015, voltar a Libertadores pro time do Sport, seria interessante. 6 anos, né? Fiz a conta errada aqui. Massa, estamos chegando ao final do Passando a Bola. Vamos passar algumas notícias aí. Isso aí, né, velho? Nosso ouvinte brinca. Deu recado e a gente tá divulgando aqui pra pessoal que tá chutando um programa agora. Isso é um rolê, uma porra. Vamos lá. Então, vai rolar, né? A Copa do Mundo, meu mundo, que os chucuristas organizaram pra fazer uma Copa entre os índios. Será uma Copa com 24 times das aldeias em Pesqueira. Saca? Das aldeias em Pesqueira não. Será uma competição em Pesqueira que contará com 24 aldeias. E isso é massa. E até a gente fazer também uma ponte pro que a gente pensa na Copa do Mundo, assim. Sendo que a Rádio Lama tem o Passando a Bola é uma resenha esportiva. E a Copa do Mundo vem aí, sendo a reprogramação de futebol, a gente quer fazer alguma coisa massa durante o torneio, mas que leve muito mais em consideração as mazelas políticas envolvidas na competição, políticas sociais, do que a competição em si. Então, a galera que acompanha o programa, se puder mandar sugestões pra gente e falar do que se imagina de uma cobertura que envolva uma resistência social contra essa Copa do Mundo, a gente está aceitando muito. Não é isso, Galego, velho? Com certeza, e o programa Passando a Bola voltou a ser emitido semanalmente aos 7 feriados, né? A segunda-feira passada a gente não pôde fazer o programa por causa do feriado. E o prédio que a rádio se encontra, ele é normalmente fechado nos feriados. A gente respeita aqui o decorrer, as rotinas. A autonomia do espaço. E na próxima segunda-feira vai ter programa novo às 21 horas, é o horário de sempre. com chuva, sem chuva. É, é dizer, amanhã provavelmente vai ser exibido às 22 horas de novo na, na internet e também na Rádio Mora, a resenha. Fiquem ligados aí na página Passa na Bola e um abraço a todos. É, então, a gravação vai ser rolada, eu acho que mais de uma vez durante a semana, então fiquem ligados não só no Passa na Bola, mas no restante da programação da Rádio Lama, é, e mais falando um pouco mais do programa, mais uma vez reforçando o convite de vocês interagirem com a gente, mande crítica, sugestão, música de bandas independentes que você conhece para a gente tocar aqui. Interajam com a gente, essa, esse retorno é muito importante para a gente continuar fazendo o programa de uma forma mais positiva ainda. É, principalmente na página do Passando a Bola no Facebook. É isso, estamos chegando ao final do programa. Mandar um abraço aí para Lucas e Gustavo, que acompanharam a gente nessa jornada. Atende aí o telefone. Atende o telefone. Alô? Então, é isso. Rádio Lama é uma rádio livre, está aberta a seus ouvintes. Quem quiser fazer um programa aqui, quem quiser conhecer a rádio, é só entrar em contato. É nós. Vamos acabar com que som. Eu vou, primeiramente, dar o maior abraço aí pro pessoal que veio. Lucas e Gustavo, a gente passou o final de semana com a galera e foi doideira, sexta-feira, foi uma noite muito quente. Muito cloro. Muito cloro. Muito suor. E foi massa. E um abraço pra Daniela que tá assistindo o programa hoje pela primeira vez. Boa noite aí, bom feriado, divirtam-se. E até semana que vem. É nóis. Ponha um sorriso nos lábios, que refrescante a sensação de demonstrar. Vitro moído, areia, o café da manhã, um sorriso nos lábios. Um sopadinho de pedra no almoço e jantar, e um sorriso nos lábios. O sangue, o roubo, a morte, o medo em cada jornal, e um sorriso nos lábios. Novinho, assim, um sorriso suando na condução, e um sorriso nos lábios. Uma sonha que passa, toma cachaça, aguenta firme mão na oração. Deus tudo vê, Deus dará. Ou então acha graça, é tão pouca desgraça. Mas no fim do mês lembra de pagar a prestação desse sorriso nos lábios. É, desse sorriso nos lábios. Pois é, desse sorriso nos lábios. Com a nega, a loteca, a fome e o futebol, um sorriso nos lábios. Para o mar, a taça, a vida, a dureza, viva a beleza do sol, um sorriso nos lábios. Para o mar, os olhos fundos sem sono, os corpos como de sol, um sorriso nos lábios. O ser com a vida, o circo, o silêncio, o medo anormal, e um sorriso nos lábios. Uma sonha que passa, ou toma cachaça, aguenta firme, irmão, na oração. Deus tudo bem, Deus.